Bom dia, sexta-feira, 25 de agosto. Começando aqui mais uma live de bom dia. Hoje, acho que é a segunda sexta-feira que a gente faz isso, né? E a gente convida aí a galera que acompanha para trocar ideia. E hoje o tema é auto-hipnose. Vamos ter dois convidados para falar sobre auto-hipnose. É um assunto que eu não sei nada. Eu já li isso. É incrível como. Cada vez mais eu percebo que algumas coisas realmente a gente só incorpora quando tem múltiplos impactos, né? Então, a gente ouve várias vezes, de vários lugares, de várias pessoas. E então, hipnose é um assunto que eu já tive vários impactos com hipnose. Quando eu digo impactos, é desde ir para uma sessão de hipnose clínica, já fui, levei minha mulher para algumas. Já li umas duas, três matérias de revista, sabe? Já conversei com algumas pessoas. Aí, e é assim que as coisas acontecem, né? E aí você vai. Comigo foi assim com meditação, vários outros assuntos, com rituais, várias coisinhas que não são fáceis de implementar e que por isso a gente precisa realmente ter múltiplas lapadas. Trocar impactos por lapada, mas é engraçado, lapada, né? Múltiplas lapadas. Para poder o negócio rolar, né? Então, vamos ter a Renata e o Robert, ambos especialistas em auto-hipnose. E, velho, quem dominar algum assunto que você entender que está conectado com a pegada daqui, com a pegada da live, que você acha que é de interesse geral da galera. Fala aí qual é o assunto. Diz aí agora, aproveitando antes que a Renata, antes da Renata e do Robert entrar, fala aí. Qual é um assunto que você gostaria de entrar aqui ao vivo para compartilhar, que você acredita que você é foda? Deixa eu ver se foi aqui. Entrar, fala aí. Qual é um assunto aqui? Encontro do RC7 em Ribeirão Preto, que massa! Que massa! Nunca apareceu para mim em tempo real o início. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Temos até Flipchart. Não, Flipchart, na verdade, não é nem para hoje. Eu testei colocar aí para as do YouTube. Eu testei colocar RC7 Leonardo também. Vou chamar aqui a Renata. Disciplina positiva, ótimo. Sono, Vinícius Tosi. Ciclismo de longa distância. Que massa, velho. Outros assuntos. Deixa eu chamar aqui a Renata. Daqui a pouco o Robert deve estar entrando. Deixa eu chamar aqui a Renata. Puxa. Renata. Louco. Louco, Renata. O e-mail da Renata não tá deixando de estar aqui. Escrever Renata. 06 NC. Convidar. Renata, vem, você recebeu o e-mail. Não ouço, bom dia, coisa 4 da manhã. Só posso assistir de sexta. Robert, manda aí. Dividir os estudos da faculdade com o projeto. Eu acho incrível fazer isso. Porra, faz todo sentido. Morrendo várias coisas paralelas, dá tranquilamente. Ferraz de Vasconcelos, Mestre Luverson, Cláudia Meira. Quando recebo notificação, a live tá rolando. Sou seu fã desde que você veio fazer um show em Petrolina. Sim, lembro demais. Show em Petrolina. Era um lugar, tipo um galpão, assim. É uma casa de show mesmo, né? Disciplina positiva. Robert, qual é o teu e-mail, papai? Ah, tá aqui, Robert. Desculpa. Robert. Chamei a Renata. Auto-hipnose. Hoje, papai, quero saber que diabo é isso. Eu tenho assim. Para mim é uma meditação. Boa, visão de leigo. Vamos lá, chama de novo, Gan. Visão de leigo. Auto-hipnose é você sozinho falar algumas palavras para si mesmo. E não sei. Não sei. Chamar a Renata de novo aqui. De novo a Renata, vê o e-mail aí. Bom dia, tempo travando. Lembro do seu reality de boa, tinha um risômetro assim. O do Faustão ou do Zé de Vieira? Chamei de novo. Falar sobre marketing multinível. Eu falei no Gancast, você viu o Gancast sobre marketing multinível? O meu chegou não. E o último Gancast da última quarta-feira foi sobre Renata na área. Será? Eu falei no Gancast, viu? Alô, Renata. Renata, liga tua câmera aí. O Oi. último Aí, Gancast ok. da última quarta-feira Sim. foi Tá retornando, né? Renata na área. Dá um pause aí no vídeo. Será? Ok. Massa. E aí, Renata, tudo certo? Tudo certo. De onde falas? Onde vives? Aracaju, Sergipe. Aracaju. Maravilha. Tu lembra de um lugar chamado Excalibur aí, lembra disso? Sim. Show no Excalibur. Stand-up. Faz um Legal, tempo. Faz um Excalibur. tempo isso aí. Excalibur. Lembro demais que é parecia um castelinho, né? Um negócio meio. Renata, me conta aí, fala um pouco de. Conta aí a tua vida rapidamente aí, vai dar um contexto geral. Quem é. Vamos lá. Então, eu sou psicóloga, né? Eu sou hipnoterapeuta clínica também. Trabalho com coach e PNL também. E eu estou montando a minha startup agora com o uso de cinco ferramentas: o autoconhecimento, a programação neurolinguística, né, que eu faço uma barra com a neurociência, o coach, a hipnose e a psicologia, para usar para aprendizagem. Combinação violenta aí, hein? Porra. Voltado sempre para aprendizagem. Que massa. E aí você tem um consultório que você, no momento, a sua atividade profissional é um consultório que você atende psicologia e hipnoterapia, é isso? Isso, é online e a domicílio também. Legal. Que massa. Que massa, velho. Parabéns. Ó, Renata, e me conta aí, what the fuck is auto-hipnose, hein? Eu sempre. É curioso, o cara fica sozinho falando as coisas para si mesmo assim, como é que é? Então, vamos lá. Eu fiz só um norte aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Peraí. Cadê aqui? Configuração. Enquanto isso, eu vou chamar de novo o Robert aqui. Aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu fiz uma prancheta só pra gente se nortear. Ótimo, Tá arrasou. aparecendo aí? Assim. Massa. Vamos lá. E aí a gente vai pensar no que é hipnose. A gente vai pensar rapidinho o que é hipnose para a gente chegar na auto-hipnose. Massa. E a gente vai pensar o que não é hipnose. Hipnose não é de forma nenhuma controle, porque muitas vezes as pessoas pensam que, ah, vão controlar minha mente, eu não posso fazer nada porque estou sendo dominado. Não é isso. Não é também revelação de segredo. Até em hipnose você pode até mentir. Mas você sabe o que está acontecendo com você, né? O hipnotizado. Você não vai sair voando, né? Tem muita gente que tem medo. Ah, mas e se eu não voltar? Mas você não vai para lugar nenhum. Então não tem como não voltar. Você vai estar no aqui e agora e não vai voar, nada disso. Você está o tempo inteiro consciente também. E agora, o que que é hipnose, né? De forma lúdica, eu costumo dizer que a hipnose nada mais é do que você acessar a sua imaginação. Você acessa a sua imaginação com alguém conduzindo. E aí a gente vai fazer o quê? O rebaixamento do senso crítico para que a gente acesse o subconsciente, a sua imaginação. E eu costumo dar um exemplo do medo, né? Às vezes, quando a gente tem medo, o que que acontece? Se alguém te conta uma situação e gera medo em você, você não vivenciou a situação, mas a sua mente te prepara para uma possível situação parecida. Nada aconteceu com você, mas a sua mente te prepara. Então a gente faz isso com a hipnose, a gente prepara um estado mental para que na vivência a sua mente responda positivamente àquele estado. Dá para entender? Arrasou na explicação. Ótimo. Então, e aí a gente chega no que é a auto-hipnose. Auto-hipnose, toda hipnose é uma auto-hipnose. Por quê? Porque ela precisa partir da permissão e da ação do sujeito. O sujeito precisa permitir que aquilo aconteça e aí o fenômeno acontece. Você precisa agir para isso. No momento que você diz, eu quero e isso vai funcionar para mim, a sua mente já aceitou aquela sugestão. Então já é o início da hipnose e da auto-hipnose também. Ótimo. E aí, na auto-hipnose, é possível, né, você dar sugestão para você. Como o Gan estava dizendo, para mim, hipnose é uma meditação. Não é, mas parece. Por quê? Porque na auto-hipnose, você está dando sugestões para você. E na meditação é diferente. Você está sem um objetivo. Objetivo, eu digo, objetivo concreto. Na hipnose, não. Você tem um estado de pensamento, de estabelecer um pensamento único e aceitável. Então, é diferente da meditação. Na meditação, você não tem esse propósito. E essas sugestões podem ser para controle de dor, para melhorar a aprendizagem, alteração de pensamento, né, que a gente pensa na ansiedade, para um relaxamento também, porque nem toda hipnose e auto-hipnose é relaxamento. E entre outros fatores que a auto-hipnose pode ajudar. E aí, com as dúvidas, a gente vai. Daqui a pouco eu vou botar um videozinho rápido para. É um vídeo meu, com controle de dor, para que a gente pense. E aí, como é que funciona o cérebro, né, durante a auto-hipnose ou hipnose? A gente precisa entender que o cérebro é literal. Se você dá a sugestão de que assim, as sugestões precisam ser sempre positivas. Por exemplo, eu vou beber mais água. Sempre que eu olhar para um vaso de água, eu vou beber água. E não assim, sugestões com palavras negativas. Por quê? Porque muitas vezes a gente diz que o cérebro não compreende o não. Ele compreende o não. Mas para ele compreender, ele já imaginou a frase inteira. Por exemplo, eu não imagine o elefante rosa, né? Para você não imaginar, você já imaginou. Então, para que a sugestão negativa não funcione de forma ao avesso, a gente prefere não usar a sentença negativa. Dá para entender? Sim, claro, claro. E aí o cérebro ele sempre funciona na perspectiva de economizar energia. Então, a gente precisa entender nosso instinto de sobrevivência para dar sugestões de forma devagar e sempre. Eu dou a sugestão de que todo dia que eu acordar, eu vou me sentir disposta e meu cérebro compreende isso. Então, eu preciso trabalhar isso lentamente para que essa sugestão seja real para minha mente. Não adianta eu fazer uma sugestão diária que eu vou acordar todo dia, vou querer derrubar 30 leões, porque meu cérebro vai usar a perspectiva de sobrevivência para ponderar isso. E se isso for um excesso para ele, ele vai abandonar o barco. Incrível, ótima explicação, arrasou. Arrasou. Palmas. Quem gostou, bate palma no chat aí. E aí, agora com as dúvidas, a gente pode. Legal. Deixa, arrasou, Renata. É a capacidade tão importante para o conhecimento. É a capacidade de aplicar o conhecimento, né? Porque senão você fica aprisionado no conhecimento. Então tem que ser capaz de analisar, de passar para o outro. Aí você fez muito bem aí, pô. 5 minutos você falou, e deu, conseguiu mudar visões, a visão de muita gente aí sobre a galera aqui. Consegue estar vendo o chat, não? Deixa eu olhar. E aí, massa. Deixa eu ver se o Robert consegue entrar aqui. Eu mandei várias vezes aqui o convite, Robert. Eu mandei várias vezes aqui o Robert R. Nascimento. Ah, então quem quiser conhecer mais, eu estou disposta e aberta. Deixa eu botar meu e-mail aqui. Podem perguntar, tirar as dúvidas, que aí, com as dúvidas, é sempre mais gostoso de interagir, né? Então, aí com as dúvidas fica mais fácil. Estou vendo aqui os comentários. Eu vou deixar aqui. Como usar hipnose nas vendas? Ah, sim! Muito boa a pergunta. Alguém perguntando? Porque nem sempre Lucas. hipnose não precisa ser feita só de olhos fechados, né? Nas vendas, para persuasão, é usado também. Porque usa-se a hipnose conversacional. E aí, quanto mais você faz, melhor você fica. Então, a tendência é que suas vendas vão alavancar. E onde se aprende? Hipnose é um negócio. Não é pré-requisito ser psicólogo. Assim, quer dizer, você Não, não. faz o curso de hipnose, entende os conceitos. E é o quê? É através de cursos mesmo, né? Não tem. Cursos, isso. É. Eu fiz cursos de hipnose e eu tenho um super curador, que é o Rodrigo Araújo, que ele estudou na Omni, né? E aí eu tô sempre ao lado dele, buscando, e ele tem muito conhecimento, então eu tô sempre ao lado dele, eu sou monitora nos cursos dele de hipnose, para estar tá aprendendo. Sempre. Rodrigo Araújo. Isso. Ele é hipnoterapeuta formado pela Omni. O que é Omni? É uma escola, a maior escola de hipnose do mundo. Do mundo? Legal. Olha, eu vou chamar o Robert aqui através de outro. Vou chamar através aqui, vou mandar o um link para ele aqui. É para ver se ele. Você conhece? Chegou a conversar com o Robert, não? Alguma coisa? E a gente se falou rapidamente. Legal. Tem mais alguma pergunta da galera aqui? A Aninha perguntou, eu preciso esquecer uma coisa, tipo, tenho medo de barato. E agora? E agora a gente faz um processo de hipnose para que você reconheça de onde está vindo. Ah, você sai de barata, né? Então, para a gente tirar o trauma da barata. E a gente consegue fazer com hipnose. Rafael, hipnose para melhorar o foco. Sim. Funciona. Tudo que você. Conheça de onde está vindo. Roberto, na área, eu estou entendendo que tudo que. Hipnose é uma espécie de algo interno de alta qualidade, auto-hipnose, é isso? E é uma ferramenta de conhecimento interno. Sim. Você está Funciona. retornando? Ah, não, Robert. Mestre Robert! E aí, Aí. mano? Estamos na área, Murilo. É nóis, papai. Obrigado aí pela manhã aí. Acaba ter que. Porque o Caba vê a live. Muitas vezes na cama, meio fodido. Aí no dia que tem que entrar, o cara toma um banho aí, ó. Faz a graça, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Basta. Aquela história de que não basta você ser a rainha da Inglaterra, você tem que parecer a rainha da Inglaterra. Então, para vir cá falar, tem que dar um tapinha. Ó, papai, primeiro contextualiza um pouco sobre você aí. Quem és tu? Então, antes de começar falando quem sou eu, e dar parabéns aí para Renata, porque foi excelente a explicação dela, muito bom, muito afinizado com tudo que eu conheço também. Eu sou hipnotista. Tá legal o som aí? Tá ótimo. Ótimo. Eu estudo hipnose já há alguns anos e há mais de um ano, aí, quase 2 anos, eu atuo como clínica, né? Eu trabalho com hipnose clínica. A Renata citou a Omni aí, entre outras formações, eu também sou formado por lá. Alberto Deliso, um dos maiores, um dos caras que começaram esse mercado de hipnose aqui no Brasil, foi o Alberto Deliso. O Guilherme Alves, né, que tu conheceu lá em Brasília, que é um dos maiores professores de hipnose do Brasil, né? Então, estudei com essa turma toda aí, James Tripp, Anthony Jacklin, então uma galera do Brasil e do mundo. E eu comecei atuando, eu sou empresário, eu era empresário, e comecei atuando com hipnose aos poucos, né? Eu peguei aquele conceito de Lean Startup e comecei a fazer negócio aos poucos. E no ano passado, depois de trabalhar, né, de ver muito sobre como funciona a hipnose, como que funciona a clínica, eu queimei a ponte. Eu larguei a empresa que eu tinha, eu passei ela para frente e comecei a trabalhar só com consultório. Então, já tem aí 1 ano, mais ou menos, que eu estou trabalhando só por conta de consultório. E é essa, minha história é essa, é trabalhar principalmente com a hipnoterapia. Dou um pouquinho de consultoria para quem está começando com hipnose também. Tem muitos terapeutas que fazem cursos, mas ainda não se sentem seguros para atender. Então, essa galera toda aí, a gente dá um suporte. Que massa. Ó, Bert, o que você pode complementar aí em cima do que a Renata falou aí? Eu sei que quando a pessoa conhece de um assunto e vê outro falar, a pessoa fica explodindo de conexões, né? Porque a pessoa sabe mais coisas, aí conecta e tal. Me conta aí, o que é que você pode acrescentar aí? Então, o que é legal da hipnose? É a gente entender que é um estado extremamente natural da mente humana. A gente passa por isso várias vezes por dia. Porque o que é isso? A hipnose é você acessar as condições mais profundas da sua mente. Porque o tempo todo a gente vive meio que no piloto automático, né? A gente está aí atuando com razão, com mente analítica, com memória de curto prazo. Quando a gente, por exemplo, para vocês entenderem o que é esse entrar no estado natural de transe, já aconteceu de você, Murilo, por exemplo, ou qualquer pessoa aí, quem já aconteceu isso pode ir falando, de todo dia fazer o trajeto de casa para o trabalho dirigindo, todos os dias. E chega um belo domingo assim, você tem que ir para a padaria ou fazer qualquer outra coisa de carro, você vê se está pegando caminho de trabalho. Claro, lógico. Você já está no caminho? Ou então, o seguinte, começa a procurar uma chave. Procura na gaveta, procura tudo quanto é lugar, não acha a chave. Na hora que você vai lá e abre a gaveta de novo, ela está lá por cima e você não tinha visto aquela chave. Sim. O que é isso? Você se deu a sugestão de que a chave tinha sumido. Você se deu a sugestão de que você tinha que ir para o trabalho. Então, quando você se dá sugestões, a sua mente tende a acreditar naquilo. Então, o porquê, né? Você falou ontem, fala o why, né? O porquê da hipnose, né? Da auto-hipnose. A ideia da auto-hipnose é que a gente se dê sugestões positivas de maneira consciente. A diferença entre ela e a meditação é que a meditação você procura esvaziar a sua mente para encontrar a paz interior, para se reencontrar, não é isso? Sim. A ideia da hipnose é que ela é um processo mais ativo. Ela é um plus. Você quer melhorar seus potenciais, você quer ser um cara menos ansioso, você vai trabalhar com sugestões diretas para isso. Você quer ser um cara que tem algum hábito, você vai trabalhar com sugestões diretas para si mesmo ter um hábito. E aí a pergunta, né, mas Robert, por quê? Não é só eu ficar repetindo isso para mim, a auto-hipnose vai ficar repetindo? Não, qual que é a ideia da auto-hipnose? É porque a gente tem que ter um diferencial entre o que é mente consciente e mente subconsciente. A mente subconsciente, segundo Jared Kine, né, que é um dos maiores hipnólogos que já teorizaram sobre isso, a mente consciente é aquela mente onde que a gente fica o tempo todo. Onde a gente pensa, racionaliza, mas isso só representa 5% do que é a mente. É como se fosse um iceberg. Você pensa a ponta do iceberg lá em cima, é a mente consciente, onde a gente acha que a gente está vivendo. É agora que você está me escutando, utilizando o seu repertório para poder entender o que eu estou falando. É se acontece alguma coisa do seu lado, você vira sua atenção para o lado para ver o que está acontecendo. Mas a coisa acontece mesmo na mente subconsciente, porque é ali que estão os nossos hábitos, é ali que estão as nossas emoções, é ali que está o que a gente chama, que a Renata até falou sobre isso, o fator de autopreservação. O que é autopreservação? É você se manter no estado de zona de conforto. É muito louco. A nossa mente, ela quer sempre manter a gente na zona de conforto. Sabe por quê? Porque a mudança dói, a mudança gasta energia. Então, A tendência da nossa mente subconsciente é manter a gente em segurança, ou seja, na zona de conforto. E aí, o que, que a gente faz para poder quebrar essa zona de conforto, sair dessa zona de conforto? Trabalha com sugestões para nós mesmos, para modificar esse padrão aí da mente. E você consegue fazer isso melhor quando você rebaixa, como a Renata disse, o seu fator crítico, que é esse filtro que você tem para não ter mudança. O que é o fator crítico? Toda vez que alguém fala alguma coisa para você, você dá uma filtrada. Não, isso aí faz sentido? Isso aí não faz sentido? Porque a gente recebe milhões de informações o tempo todo. É mídia, é celular, é alguém te falando alguma coisa. Se a sua mente absorver todas as informações, você fica louco, né? Você não consegue isso. Você não tem capacidade de absorver toda a informação ao seu redor. Então, existe esse fator crítico que protege a sua mente subconsciente. Porque é lá que as coisas acontecem. Se uma ideia entra na mente subconsciente, essa ideia obrigatoriamente vai se realizar. E aí, puxando um gancho aí para a questão do cri-cri-cri, né? Por que, que é importante você não ser extremamente autoritário com seu filho? Por que, que é importante você não falar palavras negativas para ele? Ora, uma questão muito simples. O ser humano, ele tende a absorver aquilo que uma figura de autoridade fala para a gente. E uma criança já tem um fator emocional muito aflorado, né? Uma criança, ela não tem a parte racional, esse senso crítico ainda pronto. A criança é uma esponjinha, ela absorve tudo. Então, quando um pai, que é uma figura de autoridade, vira para o filho e fala, mas você é burro demais, menino. Isso entra como uma sugestão direto na mente da criança. É direto. E aí cresce aquela criança insegura, com medo, se achando menos do que ela realmente é. E sugestão vira crença, né? Uma sugestão vira uma crença, exatamente. Vira padrão de crença. Exatamente. Sabe aquele filme A Origem? Não sei se você já viu, Murilo, com Leonardo DiCaprio, em que eles falam sobre instalar uma ideia na mente de um empresário lá. É uma coisa meio viajada, você entra dentro de sonhos e tudo. Mas, no fundo ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. No filme, eles falam, olha, para uma ideia realmente forte entrar na nossa mente, essa ideia tem que parecer que veio de você. Você mesmo tem que gerar essa ideia. E é isso, cara. O negócio não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E esse é o principal motivo da hipnose. Na verdade, da auto-hipnose. É despertar o que a gente tem de melhor dentro de nós. E quando a gente fica falando assim, ah, eu quero, por exemplo, emagrecer, eu quero exercício, eu quero ser fitness, eu quero isso, aquilo, essa coisa vem meio que de fora para dentro, porque a sociedade meio que impõe isso. Então, se você quer realmente incorporar isso, você faz a auto-hipnose, você rebaixar o seu fator crítico e se dá essa sugestão. Esse é o principal why, esse é o principal motivo. É elevar-se a um nível acima, sabe? Palmas, Robert. Quem gostou, bate palma também. Adicionou brilhantemente aí alguns conceitos legais. Falou de criança, adorei a sua analogia. Já que você quer falar alguma coisa, Renata? Eu gosto muito de fazer hipnose com criança. É mesmo? Como é que conta mais é sobre. Muito bom, é muito gostoso. Outra vez, um dia desse, eu estava fazendo hipnose com uma criança para bruxismo. Ele tinha bruxismo. Uhum. Ele gostava muito do Bob Esponja. Então, eu fiz o link com o Bob Esponja e viajei na imaginação dele. Porque é o que Robert comentou. O lúdico para a criança está em alta. E a gente vai no lúdico, que é o senso crítico está tranquilo. Então, mergulha no lúdico e lida com isso. Vocês falaram ambos aí sobre a história do não, de ser afirmativo, da história do não pense no elefante e tal. Em relação à criança, essa coisa de frases afirmativas, do não, qual é a visão de vocês sobre isso? Então, eu também sou um pai de uma menininha aí de 4 anos, de 1 ano e poucos meses, né? É quase que regula a idade para sua menina. E é o seguinte, Até por essa questão de pensar muito em como impacta na mente de uma criança a nossa fala, os nossos exemplos, etc., eu penso muito sobre isso, estudo muito sobre isso. E a ideia é o seguinte. Cara, é basicamente, na verdade, aquele cri-cri-cri. É você ir deixando a criança ser criativa, você não atuar em cima, você não cortar o que ela está fazendo, é você ir direcionando da maneira mais livre possível, porque esses bichinhos são impressionantes, cara. A capacidade deles de absorver as coisas, a capacidade deles de aprender é muito alta. Então, a ideia é, sabe tudo aquilo que você acha que é errado que você faz? É tu não fazer na frente da criança, é tu não fazer junto com ela, é você ser o exemplo, porque É uma coisa impressionante. Vou dar um exemplo da minha filha ontem. Tá tendo aqui em Belo Horizonte, tá um negócio absurdo esse negócio de pernilongo. Eu moro perto da Pampulha, que é uma lagoa gigante que tem aqui em Belo Horizonte, e tá tendo muito pernilongo aqui. E a gente tava na sala, e a minha esposa ontem tava ali comigo, e um pernilongo passou voando, ela foi lá, e desesperada, né, deu um tapa no pernilongo na parede, e ficou preso, e matou o pernilongo. Cara, você tinha que ver minha menina batendo na parede o tempo todo, e vindo assim, mati. Então, é muito louco isso, porque eles absorvem tudo que a gente faz. Então, a ideia para trabalhar com crianças é seja um exemplo, é você ser um exemplo, porque o seu exemplo de pai, que é figura de autoridade, né, ou tio aí, quem é tio, avós, você que é uma figura de autoridade para a criança, ela vai ter uma tendência muito grande a te imitar, a seguir os seus padrões. Por quê? Nós, seres humanos, nós somos sociais, então a gente entra num grupo de pessoas, né? A gente está no grupo, a gente quer se inserir no grupo, e com a criança não é diferente. Ela quer fazer parte desse grupo, ela quer se inserir, e a forma dela fazer isso é absorver os nossos hábitos. Então, sobre... Para ela, o sugestionamento, porque a hipnose tem muito a ver com o sugestionamento verbal. Para a criança, o sugestionamento verbal, ele ainda não tem o poder. É isso? Vou te dar um exemplo de algo que aconteceu ontem, que eu vi nos stories do Gun. A sereia estava de mão suja e queria pegar nas coisas, não era? Sim. Aí o papai Gun falou assim, filhota, você não pode pegar nas coisas, você está com a mão suja. Poderia ser, filha, vamos lavar as mãos? Sim, exato. Sempre direcionar, eu sempre penso isso. Eu não fiz nessa hora, mas eu sempre penso nisso, de como propor algo, outra coisa. É engraçado, né, Gan? Você sempre pensa isso e você não fez naquela hora. Por quê? Porque ali era a sua programação mental. Era o que você sempre fez na vida, o que você aprendeu desde criança. É a forma como a gente aprende a fazer as coisas. Eu tive um momento de não presença. Porque se eu tivesse presente, eu teria feito. Exato. Mas a não presença cai no automático. E o automático da sociedade presente em mim é esse. Sim. É isso. E o que é esse automático? Esse automático são as programações mentais que você tem a vida toda. E aí, mais uma vez, o porquê da hipnose, o porquê da auto-hipnose. Ela busca refazer essas programações mentais que a gente tem. Ela busca dar um lapzinho, olha, eu quero alterar esse processo, eu quero alterar esse processo, eu quero estar mais presente. Porque para a nossa mente, é impossível a gente estar presente o tempo todo. Por mais que a gente faça esse trabalho, por mais que a gente faça esse estudo, você não vai estar presente, você vai ser sempre o resultado das suas programações mentais. Como é que você faz para alterar essa sua programação, por exemplo, Murilo, de buscar direcionar? É estabelecer isso como um hábito seu. É só assim, porque você não consegue estar presente, porque o seu cérebro ele não foi feito para estar presente, ele foi feito para economizar energia. Porque toda vez que você tem que pensar para fazer algo, você gasta energia. E gastar energia é uma coisa que o seu cérebro não quer, ele quer economizar o máximo possível, apesar da nossa energia ser infinita. Mas você parou, por exemplo, que quando a gente pensa muito, quando a gente está num trabalho que exige novas conexões, a gente fica cansado, a nossa mente dá até meio que uma dorzinha de cabeça? É por causa disso, porque a gente está gastando energia ali. Então, para a gente criar um hábito de não gastar energia, o nosso cérebro busca sempre acessar padrões. E como modificar isso? Modificar padrões, não tem jeito. Não adianta você pensar assim, ah, eu vou estar presente, fazer um exercício de estar presente. Você pode até relembrar e fazer um exercício de toda vez que você sentir que não está presente, você respirar fundo, contar de 1 até 5 e colocar-se presente no negócio. Mas isso também é um hábito. A gente tem sempre que gerar novas programações, porque nós somos como se fossem computadores. E a gente que é pai, a gente tem a oportunidade agora de tentar estabelecer padrões mais positivos, né, naquele ser humano. Né? Para que ele não tenha que reprogramar tantas coisas quando vire adulto. Né? Ou seja... A gente pode, talvez, falir os hipnólogos, se a gente programar direitinho. Não, mas deixa eu falar, a coisa que eu mais quero, e quando o pessoal fala de propósito, a coisa que eu mais quero é me falir. Eu quero uma disrupção com o que eu faço, porque eu sei que aí a humanidade vai estar no caminho certo. É muito louco isso, as pessoas vão estar mais felizes. Isso é fato, assim. É muito legal isso, mas o negócio é que sempre vai ter ser humano. Eu acho que é difícil os hipnólogos falirem, assim. Porque esse lance sempre vai ter ser humano, sempre vai ter gente nova, a sociedade, o Freud falava que a sociedade ela é neurótica por natureza, né? A gente é neurótico por natureza. E o nosso lance... Eu ia falar uma coisa? Ana, eu costumo dizer que eu, enquanto psicóloga, enquanto hipnoterapeuta, sou uma enzima. De que, assim, o processo é seu. Eu sou uma co-ajuda, um co-auxílio. Se você, enquanto dono do processo, dona do processo, não está caminhando, eu, enzima, não tenho como auxiliar o processo. Legal. Você tem quantos anos, Renata? 24. Você tem uma voz muito boa, muito suave, muito uma voz infantil, mas no sentido positivo, entendeu? No sentido... Tô entendendo. Soft. Né? Acho que deve ser boa pra hipnose também, imagino, sei lá. Velho, incrível, sensacional, os dois, que foda essa troca de ideia aqui. Porra, eu fazer mais essas oportunidades de chamar a gente aqui pra trocar ideia. Galera pirou aqui. Galera aqui nos comentários, vocês estão vendo aí. Galera gostou muito aqui. E, pessoal, isso aqui foram 15 minutos, né? Sobre 20 minutos. Então, assim, podemos também ter expectativas que, eita, eu quero agora mudar, reprogramar tudo sozinho, caralho, eu sou o mestre Jedi da auto-hipnose agora. Não, foi só pra gente, como o Robert falou, eu adquiri agora bons uais de me aprofundar nisso aí, e pra mim isso é uma grande conquista. Então, muito grato por vocês terem disponibilizado esse horário da manhã para falar sobre isso, e vamos trazer mais esse assunto aí, eu acho, inclusive, Robert, essa coisa ligada à criança, já que você é um cara que, por ser hipnólogo, está constantemente estudando a mente e os fenômenos, e agora como pai, eu acho que deve estar tendo várias explosões aí. Caralho, porra. Você tem filho, Renata, não? Não. Mas trabalha muito com criança, né? Passa. Galera, então, obrigado, valeu. Robert, Renata, cheiro. Vocês querem deixar algum recado? Não, eu quero dizer que você é muito foda e eu sou uma tiete do Gun. Muito bom. Para você entender melhor, um pouquinho melhor, a mente da criança, aquele filme Divertidamente, ele é sensacional. Tem muito do lúdico ali, mas aquilo ali retrata exatamente como que funciona a nossa mente. E é legal ver sobre isso e pensar nesse universo mais sério, porque aquilo ali funciona daquele jeito ali mesmo. Deixa aí o contato, ter um site, Roberto e Renata, como é que é? Eu tenho o Romaci, eu coloco aqui no chat. Bota aí. Eu vou deixar no chat também o meu site. Eu vou deixar também um linkzinho, que é do canal do Guilherme Alves. Ele tem um curso bem completo sobre auto-hipnose, que é como você vai fazer isso. São várias horas, aí lá você tem um bônus do Alberto Delizzo, que é um dos maiores hipnólogos do Brasil aí falando. Você tem o Brandon Augusto, que é um cara muito foda. O cara ele é auto-hipnose em pessoa. Então, eu vou deixar esse link também aí na descrição do chat. Fica depois pra galera? Não, a galera pega no chat agora o link e o chat ele some, mas bota aí, a galera, quem quer, pega o link logo. Beleza. Mas o canal do Guilherme qual é? Qual é o nome do canal dele? Eu acho que é Hipnose de Rua, eu acho, mas se digitar Guilherme Alves, vai aparecer, Guilherme Alves, Hipnose. É um cara sensacional, que eu troquei ideia, eu vim desse em Brasília. Também é aluno, o Robert foi aluno do Reaprendizagem Criativa, assim como o Guilherme, dois caras muito legais, o Robert com a pegada mais clínica, o Guilherme com a pegada mais de professor, de cursos, de aulas e tal, mas enfim. Robert, valeu, papai, é nóis, viu? Cheiro. Obrigada, Gan, pela oportunidade, obrigada, Robert, pelo auxílio e por engrandecer com conhecimento. Valeu, gente. Galera, até então, segunda-feira, hein? Segunda-feira.